A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Novamente consigo aqui na sua rádio antenaweb.info. Os melhores êxitos dos anos 80 e hoje é mesmo a essa década que a nossa emissão vai ser integralmente dedicada. Primeiro temos Cliff Richard com Dreaming em 1981. Já lá vão muitos aninhos. Depois damos um pulinho até 1986 para recordarmos uma senhora que não fez muito sucesso, pelo menos na música que lançou, nas duas únicas músicas de que me lembro. Stéphanie, a Princesa do Mónaco, aqui em francês com Flash. Depois temos uma balada inesquecível da nossa música, Lena d'Água, Sempre que o Amor me Quiser. E sempre que você quiser, pode também ter aí a jukebox no seu computador ou no MP3. Basta para isso descarregar o programa que diariamente disponibilizamos aqui. Vamos às músicas. Jukebox. Peace. Je t'aime. dá mesmo para esquecer esta música da Lena d'Água. Sempre que o amor me quiser, para trás ficou Stephanie, a princesa do Mónaco, e também Cliff Richard. A melhor música de sempre. 30 anos de boas recordações na Jukebox.